6 e 1. Rio Sul Rádio, serviço. Minutos finais da maratona. Segue Antônio Luiz vencendo o cansaço e rumo à medalha. Abriu a vantagem, superou os vícios, deixou pra trás os demais corredores e o desânimo. Daqui pra frente é só a adrenalina da corrida. E cruza a linha em chegada. Use esporte. Não deixe a droga controlar sua vida. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. É, há muitos anos, graças a Deus. O programa feito para melhorar o seu sábado, transformar ele em algo mais leve ou mais dançante, ou os dois. É para melhorar o seu sábado, enfim, né? Se você preferir, você relaxa ao som aí das velhinhas mixadas pelo DJ aqui que vos fala, ou você pode remanejar os móveis aí do seu ambiente, né? Da sua sala, do seu quarto, chegar aquela mesinha para cá, aquela mobília para lá, enfim, arrumar um espaço aí e começar a sacudir o esqueleto, né? Ou, se preferir ficar sentado, balançar o pescoço, né? E curtir, inclusive essa que tá tocando aí no fundo, você já reconheceu, né? Claro. ABBA, The Winner Takes It All. Isso é um remix que eu fiz em 2021, na verdade ele é um plus, né? Remix é uma completa descaracterização da música, né? O plus, ele adiciona alguns elementos e essa foi a ideia desse plus aí, né? Também teremos Colin Hay, Patty Meek, The Human League, Pet Shop Boys, tudo isso no primeiro bloco e tudo versões do DJ Marcandi. Algumas feitas em 2021, 22, 2017, tem até uma de 2002. Então, aumenta o volume, curte. I don't wanna talk about things we've done through. Cause it's hurting me. History. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. No more racing to play. And de Janeiro to the world. DJ Markand. We'll be right back. Feita em 2002 pelo DJ Marcandi, é isso que vos fala. Pois é, eu lembro que foi feito no computador, né? E os recursos eram poucos. Windows 98, Second Edition. Softwares, sintetizadores, eu não me lembro de todos, mas Orion era um deles. Os trackers foram feitos ali no SG, Sonic Foundry. Não lembro mais de muita coisa. Fruit Loops talvez tenha feito alguma coisa com relação a batidas e por aí vai. Bom, também tivemos aí The Human League, Don't You Want Me, feita em 2017. Perry Mick, Use It Up and Wear It Out, feita em 2022. Colin Hay, Into My Life, não lembro, mas é por volta de 2021 ou 22. E ABBA, The Winner Takes It All, em 2021. Na verdade, foi um plus. E espero que vocês tenham gostado. Segundo bloco vem aí, bacana pra caramba também, então não saia daí. Você está ouvindo Flash House. 6h33. Este é o som de Júpiter. E este de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. Eu sempre quis viajar o mundo, conhecer pessoas, novas culturas, mas nunca imaginei dar de cara com um carinha gringo numa festa. Ele puxou papo comigo, em inglês, claro, e eu desandei a falar. Afinal, eu fazia cultura e estava super confiante. O date virou namoro, hoje a gente mora junto e eu tô pronta pra viver em qualquer lugar do mundo. Sonhe o que quiser. Conquiste com a cultura. Matricule-se já em Resende/Mansa, através do WhatsApp 98865-1269. Voltamos a apresentar Flash House. Chris Isaac, Wicked Games. É, remix feito pelo Boy George e Roland Faber. Bacana, hein? Confere aí, cara. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aliás, aumenta o volume, fica mais gostoso.

Ask, he's a smooth operator.